vai de mal a pior. Vamos abrir assim, pode ser melhor. Pense bem, namoro aberto é moderno e legal. Vai dar tudo bem, vai dar tudo bem. Sei que tem muita gente pra conhecer, mas quando acaba quero estar com você. É real, nosso encontro ninguém tem que entender. Vai dar tudo bem, vai dar tudo bem. Estando com você, eu sei que vai dar bem. Se eu ficar com você, sempre tá tudo bem. Pense bem, namoro aberto é moderno e legal. Vai dar tudo bem, vai dar tudo bem. É real, nosso encontro ninguém tem que entender. Vai dar tudo bem, vai dar tudo bem. Nosso romance vai de mal a pior. Vamos abrir assim, pode ser melhor. Pense bem, namoro aberto é moderno e legal. Vai dar tudo bem, vai dar tudo bem. Sei que tem muita gente pra conhecer, mas quando acaba quero estar com você. É real, nosso encontro ninguém tem que entender. Vai dar tudo bem, vai dar tudo bem. Estando com você, eu sei que vai dar bem. Se eu ficar com você, sempre tá tudo bem. Pense bem, namoro aberto é moderno e legal. Vai dar tudo bem, vai dar tudo bem. É real, nosso encontro ninguém tem que entender. Vai dar tudo bem, vai dar tudo bem. Vai dar tudo bem. Vai dar tudo bem. Wow.